Um arrombador de creches foi detido por guardas municipais no fim da tarde de ontem, depois que uma denúncia anônima levou os GMs a localizar, na casa do acusado, objetos roubados no Centro de Educação Infantil Flor de Lis, no bairro Vila C. Segundo o detido, o arrombamento teria sido feito por ele e seu irmão, que não foi localizado. Como é que é o teu nome, parceiro? David. David do quê? Jonathan. Por que que você roubou esse material aí, velho? Não fui eu que roubei. Não foi você? Foi o meu irmão que jogou pra mim. Eu não peguei. Teu irmão que jogou pra você? E por que que você acha que a guarda municipal tá te acusando? Por roubo. Porque eu roubei. Ah, porque você roubou. Já tem passagem pela polícia? Não, senhor. O que você faz da vida? Eu trabalho, sou servente. Servente pedreiro? Sim, senhor. Você tem vício? Não, senhor. Só cigarro. Como é que a polícia chegou até você? A guarda municipal chegou até você? Não sei, senhor. Você não sabe? Não. O que, que você ia fazer com esse bagulho aí? Nós tava usando, senhor. Tava usando? Sim, senhor. Você sabia que era de creche isso aí? Sabia, senhor. E não bateu nem um pingo de remorso, de consciência pesada, nada? Você tem filho? Não, senhor. E se o teu filho precisasse usar isso aí na creche um dia? Parte dos objetos, como panelas, pratos e outros utensílios domésticos, foram recuperados, porém, ainda faltam micro-ondas usado para aquecer as mamadeiras das crianças durante o período da guarda, principalmente de bebês de colo. O acusado foi autuado em flagrante por crimes de dano ao patrimônio público, arrombamento e furto. Hoje nós fizemos o patrulhamento, descobrimos quem é que estava arrombando a creche. Diante das informações, fomos até a residência e localizamos os produtos furtados. Um ventilador, uma panela de pressão, uma panela comum e mais 8 pratos. E falta recuperar ainda um micro-ondas, que até agora a equipe não conseguiu localizar ainda. Um indivíduo foi preso. O que ele contou para vocês? Que por volta de 0 horas dessa madrugada, 0 horas e 15 minutos, eles adentraram ao pátio da creche, arrombaram duas portas. De dentro da creche, eles, do CMEI, né, eles tiraram as panelas, o prato e o micro-ondas. Que destino eles deram para esse micro-ondas? O micro-ondas, até o momento, diz que está com o irmão dele, que não foi localizado pela equipe, mas vão continuar procurando ele. Esse material é de grande valia para quem precisa, né? Principalmente para as crianças da região. Sim, porque sem essas panelas, a creche não pode funcionar. Ele foi autuado em flagrante? Sim, por furto qualificado. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.